Então, o que é a fórmula científica de sucesso? A fórmula científica de sucesso em que este sistema se baseia é muito simples. Resume-se com apenas três palavras: ver, localizar e atingir. Mas apesar de ser simples, é extremamente poderosa, como você está prestes a descobrir. Esta fórmula serve não somente para aprender inglês, mas também para qualquer área da sua vida. Vê claramente. A primeira coisa que você precisa fazer é saber o que você realmente quer. Ter um objetivo bem definido. Se não, como saber para onde está indo e quando o objetivo foi alcançado? É como tentar planejar uma viagem para suas próximas férias sem decidir antes qual será o seu destino. O correto seria primeiro escolher o destino para depois decidir como fazer a viagem. Você sabe que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Então, nosso objetivo é de ajudar você a ver para onde quer ir e te mostrar como chegar lá o mais rápido possível. Ajudaremos você a estabelecer metas concretas e traçar um plano para alcançá-las. Esta será a sua primeira tarefa, mas é apenas o início. É apenas 10% desta fórmula. Focalizar a sua atenção e energia. Ok, então você já estabeleceu as suas metas. Você sabe exatamente o que quer. Está vendo o seu alvo claramente. Agora, você precisa focalizar toda a sua força neste único objetivo, sem desviar para a direita ou à esquerda. Atingir o alvo. Se você fizer isso, não tem como não atingir o alvo, de alcançar as suas metas. Se você sabe o que quer e está caminhando na direção correta, você um dia chegará lá, nem que demore mais tempo do que você originalmente pensou. Você só não alcançará este alvo se você desistir dele. Mas se você se disciplinar e persistir nesta direção, não tem como você não alcançá-lo. Digo isto para que você saiba que o seu sucesso está garantido, se você quiser, pois só você pode desistir dos seus sonhos.